ladrão de tipo ordente. Manifestado o ódio, a vingança está presente. 70 vezes 7 vezes eu lutei pra levar a dissensão pro coração de vocês, pra que juntos possamos lutar e acabar com essa raça suja. Chega de ilusão, chega de paranoia, chega de falsidade, eu vou expelir o mal pra fora. Eu me desiludi com a paz e a amizade, eu percebi que lá dentro tá repleto de covarde. É mó deselegante, né não? Pra quem se perde da velha escola, vê o novato chegar, subir no palco e rimar. Tem atitude sincera e a favela representar, sai pra lá. E vem com essas ideias doidão, que eu tô ligado que os seus papos é pra me derrubar no chão. Mesmo sangue desça, antes que o fogo acabe, a espada vai continuar na mão, porque eu não sou covarde. De quebrada em quebrada, de esquina em esquina, eu já fumei muita pedra, eu já suguei muita latinha. Faço parte da estatística, quem vai ligar? Se sou ou não, não é desesperado pra fumar. Eu sei, muitas vezes eu vacilei, o sistema criou o crime e eu executei na função desfavorável, mas tava ali apetitoso, imaginando que o crime me tiraria do sufoco e no desgosto. Chamei meu filho e disse: ei filho, você ainda tem 10 anos, mas presta atenção no que estou te ensinando. Com o dedo no gatilho, você vai segurar forte. Se piscar, você atira, porque aqui você não vai poder contar com a sorte. É só eu e você pra se proteger nesse mundo cão, onde é matar ou morrer. Eu já tentei parar paulatinamente pra raciocinar as circunstâncias que me fizeram desandar. O pastor me pediu pra parar, ler a Bíblia e ser consciente. Mas se ver desempregado passando veneno, não tem quem aguente. Não escolhi o crime, o crime é que me escolheu. E quando eu tava no sufoco, ninguém me acolheu. Agora que eu tento descansar na sombra da minha cara, você vem aqui só pra me julgar. Mais um da Zona Oeste, né? Só mais um irmão. Pra mim você é pilantra que se aproveitou da situação. De novo não, eu não daria a chance de você se camuflar, porque só quem é, é que tem capacidade pra representar. Pra cuzão que atrasa, bala na cara, sem perdão e só. Presta atenção, ladrão, presta muita atenção. Afirma que é forte aos compassos na missão. Julgado de ladrão, de ou pela sociedade, apoiado pelo morro, porque rima a verdade. Irmão, entende que quanto você roda, o boy tá rindo de você, aparecendo elegante na propaganda da TV. Cansei de ver abuso de poder, torturas e maus tratos. É por essas e outras que estou rimando revoltado. Oh, secretário de segurança pública, a câmera flagrou, mas você não ligou. O homem algebra deitado no chão que o seu gambé em cima pulou. Por favor, tá na hora de ensinar esses ratos a se comportar, porque não é simplesmente armar. É necessário ter discernimento pra poder trabalhar. É do psicológico, mano, que eu tô falando, porque quem deveria ser segurança hoje é quem tá matando. Pra cuzão que atrasa, bala na cara, sem perdão e só. Não faço rap pra nenhum filho da puta que vem me criticar. Quando me vê passar, ficar de blá blá blá. Aí seria diferente, né, se eu fosse popstar. Mas eu não vou jamais me enquadrar a esse estilo de filho da puta. Brodo e rebelde, raiz com music. Esses papo é foda, mas muito preto não resiste. Persiste na alienação com a camisa de fã clube. E em casa faltando pão, né não? Mas cada um é cada um, quem sou eu pra julgar? Já disse e repito que eu não quero é me enquadrar.